Sei o caminho, mas vou caminhar. Uma nova história começada aqui. Vejo as verdades sempre no olhar. Meu mestre preparou o melhor pra mim. Sim, vou te alcançar através desse som. Meus manos e a quebrada, a união que é certa. Plantando por amor, muita disposição. No estúdio com a caneta, vencendo essas guerras. Pronto pro combate em cima desses beats. Foi traçado, mano, não duvide. Pra quem acredita, não existe limite. Minha vida tá guiada, com Deus fiz um feat. Anotei no caderno meus sonhos e planos, usando minhas lágrimas pra aliviar. Realizar de fato é o que proponho. Serei um vencedor sem parar de lutar. Sinto a tua presença. Espírito do Pai agora habita em mim. Cheiro do pecado se afastou de mim. Tô longe do fim. Sinto a tua presença. Espírito do Pai agora habita em mim. Cheiro do pecado se afastou de mim. Tô longe do fim. No Ipiranga onde eu nasci, na quebrada onde eu vivi, o muito já me fez chorar e o pouco já me fez sorrir. Com o tempo eu aprendi que com Deus tudo eu conquisto. Que a maior das riquezas é poder andar com Cristo. O dom que vem do céu hoje está comigo, honrando cada gota do sangue do filho. Na mente tem munição, no flow tem o gatilho que dispara a salvação pra esse mundo perdido. Me afundei em depressão, muito medo eu senti. Tava só me preparando pro que vinha ali. Me chamo Jonatas, amigo de Davi. Foi contra o próprio pai pra ver a obra se cumprir. Hoje sigo quem morreu com coração partido e depois ressuscitou e virou meu amigo. Ninguém explica a Deus e hoje eu te explico. Não precisa ser soldado pra fazer sentido a visão. Sinto a tua presença. Espírito do Pai agora habita em mim. Cheiro do pecado se afastou de mim. Tô longe do fim. Sinto a tua presença. Espírito do Pai agora habita em mim. Cheiro do pecado se afastou de mim. Tô longe do fim. O mal tentou tocar em minha vida, mas Deus tinha um plano. Hoje eu quero levar luz pras mini e pros mano que tão perdido nas trevas em meio à escuridão. Mas a palavra do Senhor emana salvação. O diabo vem matar, roubar e destruir. Ele te cega, te ilude e tenta te oprimir. Mas Deus veio pra dar a vida e vida em abundância. Eu sei que parece impossível, não olhe as circunstâncias, porque sempre o tempo dele é perfeito. Então pare de fazer do seu jeito. Você só deve apenas confiar, apenas confiar. Sinto a tua presença. Espírito do Pai agora habita em mim. Cheiro do pecado se afastou de mim. Eu tô longe do fim. Sinto a tua presença. Espírito do Pai agora habita em mim.